não sou mais um moleque magro do colégio. Não quis ouvir o pai, os conselhos do velho. Agora é assim, viver só na sorte. Não demora, mãe, me dá o meu revólver. Desculpa ser assim, e não tem mais volta. No meio da noite, alguém bate na porta. Na condicional, liberdade assistida. Sei as consequências da vida bandida. Perdi tudo que tinha, o respeito da família. O velho faleceu na porta da delegacia. Imagina a mente perturbada e confusa. Viajei no crime, o cano embaixo da blusa. Vou meter uma fita, o caixa da farmácia. Como se resolvesse os problemas lá de casa. O remédio da coroa, o aluguel do mês. Dei um jeito no remédio, o aluguel eu não paguei. Vou tentar de novo, o revólver no gerente. Acho que um banco não seria suficiente, mas consegui pagar a luz, ligar a água. Deu dinheiro pra coroa fazer a compra em casa. Não poderia ser a máquina da vida. Agora sou o único filho da família. O Maico morreu porque era assaltante. O Mendes, coitado, deu infarto fulminante. Na terra de gigante, eu era pequeno. O velho deu pra nós de aniversário o Nintendo. Porque a felicidade é coisa de momento. As coisas ficaram ruins com o passar do tempo. A mãezinha ainda tá viva, é uma guerreira. Mesmo debilitada, sentada na cadeira. Senti falta do velho, às vezes fala sozinha. Uma foto nossa é a sua companhia. Às vezes no finado vai ver o Michael Mendes. E eu trancafiado na penita de Prudente. A gente colhe mesmo e paga tudo aqui. Sinto falta do velho e de tudo que perdi. Se amanhã não está mais comigo pra me guiar, me livrar dos perigos nos caminhos da vida. A gente se perde, não pude dizer I love you, daddy. Se amanhã não está mais comigo pra me guiar, me livrar dos perigos nos caminhos da vida. A gente se perde, não pude dizer I love you, daddy. I love you, daddy. I love you, daddy.